Igreja velha, que saudade imensa daquele tempo que bem longe vai, quando você existia aqui. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias que você deixou. Igreja velha não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você os anos, eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você quem me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Mas que saudade, mas que saudade imensa. É isto mesmo, minha velha igreja. É a saudade que está aqui dentro de mim. Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos que você me amava, como também me ensinou a amar. Olha, as coisas por aqui hoje estão muito diferentes. E com grandes saudades, eu me lembro de você. Obrigado, minha igreja, por tudo que você fez por mim. Você continua aqui, dentro de mim. Muito obrigado. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você me deu, passar os anos eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você quem me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está.